Olha de homem desprezado é cacimba. Não conheço macho ainda que não choro por amor. E quando o homem tem amor demais no peito, mesmo forte não tem jeito, chora quando sente a dor. Olha de homem desprezado é cacimba. Não conheço macho ainda que não choro por amor. Chorei de dor, mas hoje eu não choro mais. Encontrei amor, motivo pra viver em paz. Chorei de dor, mas hoje eu não choro mais. Encontrei amor, motivo pra viver em paz. Espero que você se encontre, sem precisar me procurar. O mar nunca buscou o rio é que procura o mar. A lua quase que foi sua, bastava você me pedir. Meu coração procura o seu, seus olhos a me iludir. Eu não estava preparado pro tombo de amor que levei. Caí, ralei, machuquei, ferido de amor e eu chorei. E quando o homem tem amor demais no peito, mesmo forte não tem jeito, chora quando sente a dor. Olha de homem desprezado é cacimba. Não conheço macho ainda que não choro por amor. E quando o homem tem amor demais no peito, mesmo forte não tem jeito, chora quando sente a dor. Olha de homem desprezado é cacimba. Não conheço macho ainda que não choro por amor. Chorei de dor, mas hoje eu não choro mais. Encontrei amor, motivo pra viver em paz. Chorei de dor, mas hoje eu não choro mais. Encontrei amor, motivo pra viver em paz. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, muito bem. Um abraço aos amigos da Rádio Paramirim FM de Paramirim, no estado em Santana da Boa Vista, Rio Grande do Sul, exibindo nosso programa. Um abraço, viu? Meu amigo Itamar Vargas, sempre comigo lá no Facebook e também já tocando as músicas novas na programação local. Muito obrigado, viu? A minha querida Andréia, mãe da Vitória, em Bom Jesus, Goiás, Rádio Cultural FM, exibindo nosso programa. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre, viu? Aí meu amigo Gomes, o Gomes, em Berilo, Minas Gerais, ouvindo nosso programa pela Rádio Arai FM. Um abraço a todos da equipe. Ô, Reginaldo Franco, obrigado pelo carinho de sempre, viu? A Rosiane Oliveira, a todos vocês aí de Roda Velha, Bahia, Rádio Destaque FM, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Cléo Moreira da Costa, em Humaitá, um abraço, muito obrigado, viu? E a sua esposa, Cris Lobato, um abraço. Eles trabalham na FM 104, um abraço, Antônio Januário, todos vocês, muito obrigado, viu? Aí de Humaitá, audiência muito grande. A Denise Brandão, em Correntes, no Pernambuco, muito obrigado. Um abraço aos amigos da Rádio Amizade FM, em Pelotas, Rio Grande do Sul, o Leandro Galger, muito obrigado, viu? A Giza Santos, em São Felipe do Oeste, Rondônia, Rainara Ribeiro, em Santa Luzia do Paruá, um beijo para vocês, muito obrigado, viu? A Adalberto Oliveira, em Santa Vitória, Rondônia, muito obrigado pelo carinho. A Cássia Santos, também, em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Um abraço, Ricardo Silva e todos os locutores, todos da equipe da Canoa Grande FM, em Guaraçu, no Estadão do Paraná, muito obrigado. A minha querida Alda Oliveira, em Vanderlei, Bahia, ouvindo o Mundo Sertanejo, muito obrigado. Minha querida Luciana Marcelino, em Porto Alegre, Rio Grande do Norte, Cacau Paradise, Juiz de Fora, Rádio Trans FM, muito obrigado. Jonas Tadeu, em Juara, Rádio Difusora AM em Juara. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, viu? Rádio também, Rádio Atividade FM Juína, também no Mato Grosso, também exibindo nosso programa. Rádio ABC Shalom, Alan Sérgio, todos vocês da equipe da ABC Shalom em Cuiabá, muito obrigado, viu? Marcos Fernando, em Mogi das Cruzes, São Paulo, muito obrigado. Val Siqueira, Rádio do Vale FM, São José dos Campos, muito obrigado. Paulo Roberto Lima, em Fortaleza, no Ceará. Antônia Magalhães, em Conceição do Araguaia, no Pará, muito obrigado. Aldo Oliveira e Vanderlei, muito bem, já foi, né? Guilherme Nunes, em Patos de Minas, Minas Gerais, muito obrigado. A minha querida Ingrid Dernani, em Chupinguá, Rondônia. e pede alô para sua mamãe, a nossa querida, a sua mamãe Vanderleia, em Viradouro do Pacho. Muito obrigado a todos pelo carinho de vocês, viu? Vamos em frente. Nilson e Nando cantam Vem Fazer Amor. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Quando te vejo, parece que tô vendo um sorvete. Ai, que vontade que dá de te beijar e te sentir no céu da minha boca. Que coisa louca, quando eu te vejo, parece que tô vendo um sorvete. Ai, que vontade que dá de te beijar e te sentir no céu da minha boca. Que coisa louca, mas se você não está, tudo fica triste. E a saudade é ruim que dói, dói, dói, dói, dói. E a saudade é ruim que dói, dói, dói, dói, dói. Então vem ficar comigo. Vem fazer amor, vem fazer aiá, aiá, aiá. Bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Jonathan Araújo, Rádio Portal Serra, em Sapucaia do Sul, Santa Catarina, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Também em Joinville, nós temos aí a Rádio Princesa FM, o Bruno, todos vocês da Princesa FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Vamos aqui para, deixa eu ver aqui, Juiz de Fora, Minas Gerais, Rádio Trans FM. Um abraço para Cacau Paradiso e todos da equipe, muito obrigado, viu? Em São Tomé das Letras, nós temos aí Rádio São Tomé FM, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Um abraço, meu amigo compadre Lázaro, todos da equipe, os locutores da São Tomé FM, em São Tomé das Letras, Estadão de Minas Gerais, exibindo o nosso programa e tocando também aí as minhas músicas novas, né? O Tô na Promoção e Me Perdoa, na programação local de vocês. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos em frente. Léo Magalhães canta CDs e Livros. Cada sorriso numa foto, lembranças do meu coração. Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor que terminou em traição.

Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, maravilha, maravilha. Um abraço a todos vocês, Magna Madalena, todos vocês amigos aí de Araxá, Rádio Sucesso FM, exibindo nosso programa em Araxá, no Estadão de Minas Gerais. Um abraço ao Nilda, todos da equipe, viu? Obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? Tá bom? Meu amigo locutor Clodoaldo Ferraz, em Moraes Almeida, Rádio Educador FM, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu, a todos vocês, viu? Pelo carinho, a Laura Maria, em Araguatins, não perde o seu Mundo Sertanejo. Meu amigo Peroni, em Vilhena, Rondônia. Aí, Palma, distribuidora Palma, a loja mais doce de Vilhena, família Paula, muito obrigado, Palma, muito obrigado, viu, a todos vocês pelo carinho. Aí, Dário Santos, comunicador, de Piraquara, né? É, Rádio Guarituba Mais Piraquara, fica na região metropolitana de Curitiba. Rádio Guarituba Mais, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado a todos vocês, viu? O Márcio Severino, Rádio Central Nordestina FM, em Comocim de São Félix, no Pernambuco, né? Um abraço, Mário Severino, e todos vocês da equipe da Rádio Central Nordestina FM, exibindo o nosso programa em Comocim de São Félix, no Pernambuco. Muito obrigado. O Fauri Oliveira, Cabra Danado, Joaquim Aniceto, Geraldo e todos vocês amigos da Tribuna FM, o Fábio Vieira, todos vocês da Tribuna FM, em São Sebastião da Vargem Alegre, a Ana Cristina, em Petrolina, no Pernambuco, muito obrigado, Claudinei Costa, em Cambuí, Minas Gerais, Antônio Geberson, em Concórdia, Santa Catarina, muito obrigado, Analinho Ramos, em Rubim, um abraço a todos vocês amigos da Rádio Alternativa FM em Rubim, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Audiência fantástica em Rubim, Rádio Alternativa FM, nossa parceira. Um abraço a todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho. Diego Valadares canta, tô na promoção. Vamos cantar e dançar. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Loira ou morena, escurinha, pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente, quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Desquitada, encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar, a promoção é quente, quem leva meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. gostosinho, safadinho. Pode passar na mão, quem der mais vai levar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Gostosinho, safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, facinho de pegar. Maravilha, maravilha, minha querida Catarina Ferraz, a sua mamãe, Hipólito, a Jennifer, a Tawane, o Leandro e filhos, né? A sua filha Ariane, é uma, em Lavras do Sul, ouvindo o nosso programa pela Rádio Local FM. Um abraço a Camila Oliveira, Mário Machado, o Márcio Machado, a todos vocês da equipe da Local FM em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, viu? Ô Catarina Ferraz, um beijo pra você, mamãe, todos amigos, familiares, todo mundo em Lavras do Sul ouvindo o nosso programa. Um beijo pra vocês aí, viu? A minha querida Jaqueline Becker, em Bom Jesus, Goiás. Um abraço aos amigos da Rádio Cultural FM, exibindo o nosso programa. E a minha querida Jaqueline Becker trabalha aí na Rádio Alvorecer FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Mundo Sertanejo traz meu amigo Rafael Silva de Brasília pro Brasil inteiro cantando Tô Sozinho, Tô Solteiro. Tem alguém solteiro aí? Tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Ela saiu porta fora, diz que ir embora e não mais voltar. Mas o meu coração tá achando é bom, ele quer amar. Se eu chego na festa, o que me interessa é mulher bonita. Numa noite animada com a mulherada, eu tô bem na fita. Numa noite animada com a mulherada, eu tô bem na fita. Tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Picape turbinada, anda sempre lotada, aumentando o hip-hop. Com paredão de som, tô comendo um batom, tô saindo pras tops. Tô solteiro na cidade, não sinto saudade da minha patroa. Na maior condição, longe da solidão, eu estou numa boa. Na maior condição, longe da solidão, eu estou numa boa. Eu tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Eu quero ouvir. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só. Eu tô sozinho, tô solteiro. A mulher foi embora, tá sobrando um travesseiro. Tô sozinho, tô legal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Tô dormindo só em uma cama de casal. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Vamos ficando por aqui. Mundo Sertanejo volta semana que vem, segunda-feira, né? Bom final de semana para todos. Deus abençoa. Muitos abraços, muitos beijos, muitas festanças no final de semana. Muita, muita paz. Deus no coração, tá bom? Ednei e Edmar cantam Eu Apago o Fogo Dela. Um abraço a Dir Alves, todos vocês, amigos de Córrego Fundo, Rádio Clube FM exibindo nosso programa. Ô, Cida Moreno aí do ateliê, um beijo para você, viu? A todos vocês, amigos de Córrego Fundo e toda a região. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Tchau, tchau.